Você vai se azarar. O que eu não ganho, eu lezo. Ninguém vai me gozar, não, jamais. Eu vou sabotar. Vou casar com ele. Vou trepar na escada pra pintar seu nome no céu. Sabotagem. Você se top, top, top. Lari, lari, lari, lari. Ninguém vai dizer que eu deixei barato. Vou me ligar em outra, te dizer bye bye, até nunca top, top, top. Valeu, obrigada.